Então vamos lá, boa noite, boa noite. Estamos de volta pela primeira vez e em continuação, Floodcast Volta dos Mortos. Primeiro Floodcast 2.0, depois de um pequeno atraso de, sei lá. Que isso, cara? Passou de 10 já. Um atraso, mísero atraso de 8 meses, talvez. Férias, a gente tava de férias, entendeu? Cada um foi pra um lado. É, nasceu prematuro. É o Floodcast Rebirth. Rebirth, exatamente, 2.0. Então hoje nós temos aqui Raigalf. Oi. Temos Tron. Opa, opa, opa, opa. E o nosso convidado especial, DD Patrão, administrador do Miolos. Presente, presente. Ô, patrão! Patrão. A coisa hoje tá importante, tá vendo? O negócio hoje tá... Lembrando que escutem até o final, porque ele vai dar informações bombásticas sobre quando o site vai estrear. Isso. Só aqui, em lugar mais nenhum, a gente consegue esse tipo de informação. Só no podcast. Só no podcast, exatamente. Então, com certeza. A gente começa... Antes da gente começar a discussão propriamente dita, tem que fazer o jabazinho. É, o blog está funcionando, o blog do Floodcast. Está em Floodcast, é F-L-O-O-D de dado, cast.blogspot.com. Quê? Ah, tá. Tu tá sumindo de novo. Presta atenção no teu microfone. Volta, Tron. Tá longe do microfone, cara. Você tá longe do microfone. Eu acho que ele tá passeando dentro na sala dele. Já que eu tô, hein? Ó, tá vendo? Eu sabia que tu tava passeando. Então lá no nosso blog do Floodcast, além da gente disponibilizar o episódio da semana, que se Deus quiser vai voltar a ser semanal, a nossa incrível equipe de colaboradores faz e coloca todos os tópicos mais relevantes para a sua vida e o seu bem-estar semanal. Exato, e lembrando que as atualizações, os posts são a cada um mês, entendeu? É um post por mês. Exatamente. É um post por mês. Lembrando também que ficamos todos muito gratos se você, ouvinte, que atualmente deve se restringir apenas à nossa família, porque ninguém conhece o Floodcast, assine o Floodcast pelo RSS Feed, para você ficar sempre a par de toda vez que tiver um post novo. É, no momento, só eu que faço alguma coisa naquela porcaria, mas o porco andou marcando presença com vídeos bizarros do novo jogo do Street Fighter. É apenas R$20 por mês para assinar, então tá barato, acho que tem que aproveitar, acho que sobe. É promoção de lançamento. Então, vamos começar com... Antes da gente entrar na discussão dos tópicos relevantes, porque essa semana a gente não tem pauta, já que o Floodcast está sendo gravado completamente às pressas e numa cagada fenomenal, alguém tem alguma resenha para fazer? Alguém foi ao cinema? Alguém viu uma peça? Alguém tem algo a declarar nesse início de programa? Cinema, nada. Há muito tempo, na verdade. Que não passa na porta de um cinema? Na verdade, eu não tenho visto muita coisa boa passando. Isso é bem relativo. Se for perguntar pro Ió, por exemplo, ele vai pra... verdade. Mas como eu tava dizendo, né? Eu, Rodrigo, eu não tenho visto muita coisa legal. Acho que a última coisa que eu vi foi... Deixa eu me lembrar. Só um pouquinho. Qual é o último filme que a gente viu? Mas assim é que a gente reconhece um bom patrão, tá vendo? Porque ele tem o bom patrão tem a patroa por cima. Por trás do bom patrão tem sempre uma boa patroa. Exatamente. Peraí, só um pouquinho. Só todo mundo. Qual que é? Não, no cinema? Não, o último filme que a gente viu no cinema. É T. Helena, esse filme passou muito. Semana passada, retrasada, sei lá, que a gente viu o filme aí, qual que era? Casablanca. A lenda, eu sou a lenda. Ah, a gente viu Eu Sou a Lenda. Ah, Eu Sou a Lenda. É engraçado, por um acaso foi o último que eu vi também. O último foi não. Coitado, chorei no filme. Porque ficou, com pena, ficou com pena do vampiro ou do Will Smith? Não, tô falando Rambo, Rambo. Ah, o Rambo e chorei. Ficar com pena do vampiro. Não, eu não li o livro, não sei qual que é o final original, né? Mas eu gostei mais do final que passou no cinema. É engraçado, você colocou lá no fórum, né? Não sei, pra quem não sabe, o Eu Sou a Lenda teve um. Ele foi feito, foi filmado um final pra ele e aparentemente foi considerado comercial demais, e aí eles filmaram um outro final, que seria o final mais. Mas assim, DD disponibilizou o final que agora é o final alternativo, que é o final original. Eu particularmente achei ele muito mais controverso do que o final que foi pra tela. É, mas embora o final que alternativo, ele é muito mais comercial também, né? Porque olha que negócio de sentimento, e o povo já gosta de ver um filme com um final mais feliz, assim, né? É muito mais comercial do que o final que a gente viu no cinema. É, se for ver por esse... É porque a gente não pode falar muita coisa, porque dá um patch a spoiler desse, assim, do fim do filme. Qual que é o final alternativo? Mas é complexo, é o que eu tô falando. A gente vai entregar o final alternativo, assim. O final alternativo é totalmente oposto do final que foi pro cinema, basicamente. Ele termina como vilão, então, tipo, focando ele, tipo, dá um ênfase de vilanesco nele, seria assim. Não, não dá, não é, não, não dá um ênfase vilanesco nele, não, mas dá, assim, dá um final mais trabalhado pra personalidade dos vampiros, dos monstros, ou sei lá o que aqueles bichos eram. É, seria isso mesmo. Concordo. Entendeu? Do jeito que o filme ficou no cinema, eles parece que eles começam a te mostrar o que são aquelas pessoas, aqueles seres novos, e param no meio pra simplesmente botar eles correndo, gritando e destruindo coisas. E o final original, ele te dá uma continuação dessa linha de pensamento. Mas aí não dá pra falar mais do que isso, porque senão... ok, próxima. Exatamente, Raigalf, tu tá vivo ainda, meu filho? Vou buscar o garoto na privada, deve ter jogado moleque da 9 de tazana. Foi, é. Eu voltei. Ah, voltou? Voltou? Sabe que você... É que ele ficou chamando aqui, mas agora eu coloquei pra ver um filme do Homem-Aranha que eu gravei, que quando acaba começa de novo sozinho. Ele vai ficar muito tempo lá. Agora eu tô sossegado. Ah, então beleza. Voltemos ao assunto do tópico, então. Então, vamos ver, aparece o Chuck daqui a pouco reclamando. O assunto do tópico é, você tem alguma resenha pra fazer? Você foi ao cinema, viu um vídeo, um DVD? Você tem algo a declarar nesse momento? Vou pensar qual foi o último filme que eu vi. Nossa. O patrão não tá aqui pra perguntar, então. Ah, vou falar a verdade, eu tô aqui com... Eu tô pra assistir o Eu Sou a Lenda, que vocês estavam falando, só que não deu tempo de ver, eu ia ver hoje, mas me chamaram pra cá, então eu não tô vendo. Ah, então que bom que a gente não entregou o final do filme. Não, mas eu não dou bola nisso, não. Eu leio aquela pasta de spoiler lá. Já sabe, eu até acho mais legal ver, saber no final. Você sabe que ele morre no final, né? Ele só tem ele de humano, ele morre no final, né? Tá bom. Olha a desgraça. Como é que faz uma maldade com um amigo? Eu na verdade, eu hoje, enquanto eu tava aqui matando tempo, enquanto a patroa tava fora e eu tava esperando o negócio aqui começar, eu há muito tempo atrás baixei um filme, não sei se vocês já ouviram falar, chama Fido. Que ele não veio pra cá no cinema. Parece que ele veio pra DVD, mas eu também não tenho certeza. Fido, de nome eu não lembro, qual que é a história? Fido é uma civilização, a história é assim, é uma família que, estilo anos 50, assim, daquelas cidadezinhas, bem aquele estilo de filminho dos anos 50, né, aquelas cidadezinhas todas arborizadas, com graminhas e famíliazinhas de saia rodada, etc. Só que nessa realidade, é como se fosse uma continuação do Noite dos Mortos-Vivos. Teve uma radiação, um meteoro que passou, caiu uma radiação do céu, reanimou os mortos, então teve a guerra zumbi, e um cara inventou uma... Ele fundou uma empresa chamada Zoncon, porque ele inventou uma coleira que controla os zumbis, não deixa os zumbis terem fome de carne humana. Então os zumbis viraram, tipo, empregados domésticos da população. Nossa! É trash demais isso daí, não tem como. É, na verdade, ele tem, assim, uma cara bem trash, mas ele tem uma... É como se fosse uma crítica, assim, tanto a questão da imigração ilegal, quanto comédia de humor negro, assim. Porque o garoto da família trata o zumbi que nem cachorro. Como se fosse o cachorrinho dele, por isso que ele dá o nome de Fido. E o resto da população, eles tratam, assim, os zumbis como se fossem realmente empregados. Só que sabendo que são zumbis. Então, por exemplo, se passa comercial na televisão. Ah, se algum membro da sua família está se aproximando dos 65 anos, é hora de pensar em botar ele nas prisões especiais, onde eles vão morrer sozinhos e não vão virar zumbis pra te comer. Não, o pior é que a ideia do filme é boa. Não, eu tô na metade. Eu tô na metade do filme, a história até tá interessante. O filme é realmente engraçado. É o tipo do filme que devia... É porque não tem espaço no cinema, né? Um troço desse. As pessoas ficam... É o tipo do filme que não... É igual... Grand House não assistiu até hoje, cara. Passou... Caramba, nem eu. Planeta Terror estreou, né? Em novembro. Nossa. E agora, em março, teoricamente, ia estrear A Prova de Morte, mas pelo jeito já furou também, porque não tá com cara de que vai vir. Mas Planeta Terror já tá na locadora. Olha só, eu nem assisti ainda, eu adoro Tarantino. Não, Grand House é o máximo, cara. Grand House precisava ter passado e precisava ter passado completo. Foi muito bom mesmo. O filme lá, aquele... Falando em cima, pode falar. Não, pode deixar pra falar. Eu ia falar uma coisa aqui, mas agora que me lembrei que... Não, pode falar. Aquele filme lá... Quem manda essa porra sou eu, você manda lá no fórum. É, moderador moral. Aquele filme lá que falaram que era do Tarantino, que um monte de gente morre numa casa lá... Albergue? Albergue, né? É porque aquele é golpe de Hollywood, né? Porque aquele filme não é do Tarantino, ele é... Tarantino, Quentin Tarantino apresenta, quer dizer, devem ter dado uma grana pra ele pra colocar o nome dele no filme, porque eu acho que nem produtor executivo daquela porcaria ele não foi. É, com certeza. Nem aquele herói também, aquele filme japonês, né, parece que fizeram a mesma coisa, né? Qual? É, o nome do filme é Herói. Ah, eu acho que japonês, mas herói é aquilo. Mas, cara, Herói é bom demais. Putz, melhor filme de Jet Li. Japonês não, que voa falando... pra mim só Dragon Ball. Eu não tô falando que é ruim, né? O filme não é ruim, o filme não é ruim. Mas tô falando desse tipo de coisa que aconteceu. Colocaram o nome do Tarantino... É, mas essas coisas acontecem, assim. O Spielberg colocou, tipo... Volta e meia você vê o nome dele aí, Steven Spielberg apresenta, e nem sempre é algo que ele deveria realmente estar apresentando. Mas então, no caso do Spielberg, eu acho que pelo menos ele trabalha como produtor, porque se eu fosse Tarantino, eu não deixaria colocar meu nome em qualquer besteira que sai por aí. Porque agora eu fico pensando, putz, será que esse filme é do Tarantino mesmo? É, eu não sei se ele... Engraçado, é um troço interessante. Eu não sei se ele teve... Eu acho que ele não teve... Nada a ver com o Albergue, além dele ser amigo do Eli Roth. É que nem lá no Sin City, né? Tipo, o filme não tem nada a ver com ele. Diz que ele filmou um pedaço do filme, né? Uma coisa assim. Eu acho que foi. Acho que ele foi visitar o Rodrigues lá. Foi uma sequência lá do filme. Uma das histórias foi ele que gravou, uma das menorzinhas. Parece que cobrou $1 também, né? É, foi um negócio desse. Isso mesmo. Mas então, isso que eu fico pensando, sabe? É. 1,78, para ser mais exato, assim. 78? Né? Valorizada, né? 1,70, né? 1,70 dólar, né? É, tipo, pelo amor de Deus, a última vez que eu vi. E o Jeep abaixa, ó. Ei, esse negócio é incrível. Isso, tá, voltei. É isso que eu penso do Tarantino. O cara é a maior cagada, sabe? É a maior cagada. Mas pera aí, não. Tá. Pode falar que o cara é a maior cagada, não. Não. É a maior cagada ele não processar essa galera que coloca o nome dele no filme. Não, mas aí é que tá. Vai que ele colocou o nome. Porque assim, não é sem o conhecimento dele. Então, ou foi pela pura amizade do Eli Roth, ou ele realmente achou que o Albergue era legal. Existe essa possibilidade dele. Ele ganhou muito dinheiro com isso e não deu nem bola. Eu acho que é a opção mais viável. Também é bem viável, exatamente. É, dá pra ver pelas tendências sanguinárias dele, né? O cara gosta de sangue, né? Mas engraçado, mas eu não assisti o que veio depois do Pulp Fiction. Kill Bill? Não, antes do Kill Bill. Antes do Kill Bill. Qual? O da Pam Grier, que é da Criolona. Ah, tá, do James, não, não é James Brown, não. Não, não é James Brown, não. É alguma coisa Brown, não é? Vixe, eu odeio. Jack Brown, isso. Não gostei desse filme, não. Eu prefiro primeiro o Reservoir Dogs. É, Cães de Aluguel. Eu não assisti. Era isso que eu ia falar, eu não assisti Jack Brown. Mas os filmes do Tarantino, eles têm, assim, violência extrema, mas a violência extrema faz parte da história. Não é... Ah, eu não sou muito fã do cara, não, sabe? Eu não, até vejo, bem, assim, uma coisa ou assim, outra... É isso que eu tô falando. Assim, na minha visão, independente de você ser fã do cara ou não, isso aí é uma... Pô, tu senta e assiste o filme, por mais que você ache nojento, podre e sanguinolento, faz parte da história. É, o Albergue, ninguém me convence que, tipo, sabe? Não é exatamente parte da história aquilo. É por isso que eles estão chamando esse esquema novo de pornô, de terror pornô. Porque é matar pra, porra, tipo, pra mostrar nojeira na tela. É um... Jogos Mortais, eu não assisto Jogos Mortais por causa disso. Não tem... É engraçado. Não assisto. Jogos Mortais, o primeiro é altamente aconselhável. É, o primeiro é bom, mas depois... Mas depois a coisa vai caindo num ritmo vertigo. Primeiro. Ah, é muito agonizante esse filme. Eu não curto esse tipo de coisa mesmo, sabe? Nossa. E o pior de tudo não é isso, não. O pior é que eu tô aqui falando pra vocês que só o primeiro filme presta. Porém, eu continuo indo ao cinema todo ano pra assistir os outros. Porque agora eu quero saber o fim da história. Ah, tem um fim? Verme. Não, eventualmente, né? Deve ter agora, um fim. Ah, quer ver? Agora tem um fim, né? Vai ter que ter um fim. Ah, tá. Entendeu? Então, tipo... Eu tô esperando aparecer o fim, porque até aqui, todos os personagens que foram apresentados no primeiro filme já morreram. O próximo filme acho que vai botar um monte de gente nova, porém a história continua. Será que não vai ser algo igual Sexta-feira 13? Não vai. Tá seguindo um... Premonição, acho que vai ser mais Premonição. Não, não é. Será também. Mesmo? O Premonição resetou e começou de novo. Né? O 3, eu não assisti. Mas tem uma ligação, certo? Os caras têm... Premonição 3? Tem uma ligação entre os personagens do primeiro e do segundo. Não, o 3 eu não vi. Eu vi o 2 só. O primeiro e o segundo, o segundo é sequência do primeiro. Muda a maioria dos personagens, mas é sequência. Você vê que a história prosseguiu. É continuação. O 3 eu nem sabia que tinha. Tem o 3. O 3 é o acidente do início, teoricamente, é o mais... espetacular de todos, que é uma montanha russa que descarrilha. Mas eu vi essa porcaria, agora eu tô lembrando. É uma bosta. É ruim, tu já viu? É muito ruim. Esse da montanha russa é horrível. É aquele. Tem um erro muito grande, eu não lembro qual, naquela cena lá da coisa caindo lá do montanha russa. Mas ele reseta a história, né? Começa tudo de novo. Não tem a ver com os outros dois. É, não tem nada a ver com o resto, não. É, pois é. E vai ter o 4. Eu acho que ele só cita alguma coisa, que isso já tinha acontecido antes, mas... É, e vai ter o 4. Eu já parei, ó, eu fiz uma promessa pra mim. Eu não vou ver mais filme desses que é sangue, tipo Jogos Mortais, essas porcaria derivada. E não vou ver mais esses de comédia tirando sarro de filme americano. Espertalhões? Tipo, Todo Mundo em Pânico, essas coisas, tudo igual. Espertalhões, né? É, você viu um, você já viu o resto. Você já viu o resto. Não, você assiste o trailer do Espertalhões e, tipo, o trailer é ruim. É, né? O trailer, que teoricamente tinha que te mostrar as melhores partes do filme, é ruim. Então você, por aí, você já tira uma ideia. Apesar que tem alguns... Fala. Mas tem alguns filmes que contrariam isso aí. Eu lembro de um... Falaram desse tal de Jump aí, que eu não vi. Jumper, sei lá. Eu não vi. Mas me falaram que o trailer é uma bosta, mas o filme é muito bom. Eu achei o trailer... Pois é, tá vendo? Eu achei o trailer de Jumper... Pela opinião dos outros. É, não, eu achei o trailer do Jumper o máximo, eu tava doido pra ver o filme. Aí eu comecei a ler as resenhas, todo mundo caiu matando, eu já não tava, assim, eu tava afim de ver, mas eu já tava com o pé atrás, porque, por causa da porcaria do Anakin, né? Porque... Ah, é ele que faz o filme? É, pedir pra matar um filme e botar aquele cara de principal. Ah, eu não acho cara ruim, ô. Ô, maluco? O Anakin Star Wars do... É. Sequência nova? Como é? Não é o moleque podre, não. Para. O adolescente podre. Triste. Eu sei, o que fez o terceiro, que virou Darth Vader. Isso. Ele... Ele conseguiu deixar o Darth Vader boiola. Não... Ah, ele não é ruim, ele não é um... Eu perdi o respeito que eu tinha. É a atuação dele que... Que é ruim. Que vocês não gostam? É. Ah, eu não acho tão ruim. É ruim, não. Ele é ruim. Assim, ele como pessoa deve ser um ótimo rapaz. Olha, mas a... olha só. Mas a arte do menino... Tá, pensem que era pra ser escolhido o Leonardo DiCaprio pra fazer o Darth Vader. Ah, pelo amor de Deus. Sabe, do... Não, mas qualquer filme ele escolhe o Leonardo DiCaprio. Era pra ser o Homem-Aranha o Leonardo DiCaprio, era pra ser Pior o Superman verdade, o Leonardo DiCaprio. Se sair o Pantera Negra, vai ser o Leonardo DiCaprio também. Pior que é verdade. A pessoa que destaca no filme é o Leonardo DiCaprio. É porque acho que tá precisando renovar os engravatados dos estúdios, né? Que eles estão pensando que a gente ainda tá em 1996 e que Titanic ainda tá fazendo sucesso. Eles esqueceram que Titanic já foi, o barco já afundou e o DiCaprio afundou junto. Mas o cara não é ruim também. Vamos falar a verdade. O cara faz uns filmes legais também. DiCaprio? É, ele faz. Por mais que ele seja vangloriado, tudo, mas o cara não é ruim. Tron, não fala é aí. Não, fala muito sério, você é o patrão, mas eu tenho que discordar disso aí, tá? Não. Vamos falar bem, que ator que você gosta? Eu sei que eu não gosto de Leonardo DiCaprio. O Tron parece que tá viajando pra um estado muito distante, assim. Ele tá indo pra longe. Tá ficando cada vez pior. O Leonardo DiCaprio, coisa que eu não gosto muito dele é que eu não acho ele tão bonito assim. Ele não merece estar nem entre os top 5 dos mais bonitos de lá. Não, sabe qual é o meu problema com esses ele caras? É franquinho. Eu acho que eles têm. Tem que ser parrudo, né? Marombado. Melhorou, Tron. Legal. Eu acho que eles têm uma expressão só. Eles parecem aqueles cartazes, aqueles negócios de papelão que bota na porta da locadora. De cera, é boneco de cera. Sabe? Eles botam um sorriso estampado na cara. Vai falar que o Tom Cruise tem uma expressão só. O Tom Cruise. Esse cara é horrível. Esse cara é horrível. Horrível. Não, horrível. Top, patrão. Pelo amor de Deus, patrão. Fica quieto. Tom Cruise horrível. Não. Tom Cruise. Você pode. Assim, eu acho que o Tom Cruise chegou onde ele chegou. Porque nos primeiros filmes dele, ele aparece dançando de cueca. Então ele só. Qual que é que eu não vi? É um... Como é o nome daquele filme, Tron? O que ele dança de cueca? É. Top Gun, não é? Não. Não. Antes. Ele era moleque ainda. Você pegou, hein? É um que ele... Eu não era nem nascido, então. Não, ele dá uma festa em casa e os moleques e o pessoal destrói a casa dele e depois ele tem que comprar todos os móveis de novo. Calma que eu vou me ajudar. É um negócio assim... Aquela cena é copiada eternamente até hoje. Mas aí, tipo, Top Gun. Todo mundo se amarra em Top Gun. Mas o legal do Top Gun são os aviões, não é o Tom Cruise. Não, mas eu gosto da atuação dele do Tom Cruise. Para também, mano. Dos credos, cara. Me exagera, me exagera. Não, eu gosto da atuação do Tom Cruise. Ele é um pai filme bom, entendeu? Ele é um... De olhos bem fechados também é maneiro pra caramba. Nossa, de olhos bem fechados, né? De olhos bem... E nem Nicole Kidman. Eu não consegui ver nada por trás daquele filme. Eu não vi esse filme. Então eu não acho tanta coisa, assim. Ó, a gente já tá, o tempo tá rolando, então vamos pular de assunto aqui, senão não vai dar tempo de cobrir tudo. Eu só queria deixar uma crítica aqui, deixando no cinema. Eu tô com raiva aqui do pessoal de Franca, que deixou Rambo 1, Rambo 4, só uma semana no cinema, e eu não vou assistir porque eles tiraram, deixaram uma semana e cortaram o filme. Ué, que eu não vou ver o filme do Stallone. Ô, mas o filme, cara, já é muito ruim, velho. Mas o filme foi Stallone. Realmente... Eu não vi, ué. Alguém assistiu? Tron assistiu o filme, não assistiu? Pô, tô falando que eu assisti, o filme é muito ruim, pô. Tu tá falando, mas tu tá falando distante. Fala grosso. Isso, vai mais distante ainda. É grosso, não é fino. Tá bom assim? Ah, melhorou, agora tá beleza. Vai. Tá, esse filme é muito ruim. Tipo, o filme é muito ruim, tipo assim, tem uma história básica que é tipo assim, uma historinha, como eu vou dizer, light, motivando pra ele sair matando gente, simples, não tem motivo por fundo assim, sabe? Ou seja, não tem uma história então. Não tem uma história, não tem. Mas você foi ver Rambo querendo ver uma história. Eu ia dizer isso agora. Não, mas tipo assim, eu fui ver não querer ver o Stallone, ele tá um gato, tá ligado, né? Ele tá velho, tá tudo caído. Tá com botox. Você vê na cara dele que ele tá todo deformado de botox, mas até aí. Não, se for começar a falar mal do Stallone, eu vou embora. Não, porque, ó, por exemplo. Bomba. Já tá ficando detrator esse Red, hein? Vamos reclamar lá no Fórum Panini que ele fica pedindo ajuda pro Cal Sérgio lá no. Isso, vai. Começa, pô. Olha o M louco aí. É. Mas olha aqui, é engraçado, porque isso aí não tem jeito. Ele agora disse que quer fazer Risco Total 2. Imagina. Nossa, não quero imaginar. Porque são os dois filmes do Stallone que eu gosto. É Risco Total e o Demolidor. Não, o Demolidor eu não consigo atuar. Não gosta de Rock? Gosto. Cara, eu assisto Rock, eu assisto Rambo, mas não é o tipo do filme que eu tenho em DVD e que eu vejo várias vezes. Rock é clássico, não tem cara, como. Cara, eu assisto Rock. Rock é legal, Rock é legal. Filme. Eu tô batendo com ele no Apollo do treinador, o filme é demais. É isso que eu tô falando. Eu não tô falando mal, entendeu? Eu reconheço completamente o status, não só de cult, como de clássico. É igual Poderoso Chefão. Eu sei o que é Poderoso Chefão e, tipo, tenho... Sabe, respeito pela franquia, mas não é... O negócio é que ele não sabe quando parar, sabe? Mal do Poderoso Chefão. Ele tá detrator, não tem como. Eu não vou falar mal do... Presta atenção, eu não... Não, tô... eu sei, eu tô enchendo o saco, mas tipo... Rock eu não tô falando mal do Poderoso Chefão, eu só tô dizendo que eu, tipo, e que eu não tenho em DVD, eu não sei, é o tipo que eu assisto todo dia. Eu tô enchendo o saco, porra. Não, é bom só porque senão depois eu sei que o pessoal vai ouvir e aí o porco não vai me deixar trabalhar essa semana, vai ficar enchendo meu saco. Entendeu? Se não for ele, vai ser outro. É, então. É diferente de, por exemplo, é diferente de Indiana Jones, que se você, porra, se deixar, eu assisto os três filmes todo dia. Nossa, é outro aqui. Ah, mas é bom, Indiana Jones é bom, eu sim. Nunca vi. Pois é, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Pra mim vai ser o melhor filme de 2008, já tô contando os dias já. De que... Ah, eu já não acho, não. Eu acho que, sei lá, devia ter acabado já. Acabou naquele terceiro filme lá, Última Cruzada. Beleza, ponto final. Encerrou. Vamos pensar em outra coisa agora. Eu penso não, eu assim. Concordo. Foi um final, entendeu? E foi um bom final. Porque Indiana Jones e a Última Cruzada é um ótimo filme. Agora, que eu, como fã desesperado de Indiana Jones, queria outro filme e estou estupidamente feliz e empolgado, tal qual uma menininha, de poder ver Indiana Jones no cinema de novo, é fato. Todo mundo fica feliz quando uma franquia tão velha volta, tipo, Duro de Matar. Caraca, eu não tenho palavras pra descrever o que foi assistir o trailer daquele troço. Então, nossa, é maravilhoso o trailer, não tem noção. O filme vai ser sensacional, o Heath Ledger que me desculpe, mas, sabe, não vai ter... A briga esse ano vai ser de cachorro grande, tem muita coisa boa pra estrear aí. Vai. Que dia que estreia? Maio. Tem nem ideia. Maio? 22, talvez. Eu tô com 22 de maio na cabeça, mas eu não sei se é Homem de Ferro ou se é... Olha, o que eu tô mais esperando é o Homem de Ferro. Tô mais ansioso pro Homem de Ferro do que pro Batman e o Indiana Jones. Cara, falando tipo de Homem de Ferro, eu tava dando uma olhada, tipo, o marketing de Homem de Ferro é perfeito, cara. Não é perfeito. Não, é que é um filme produzido pela Marvel, né? Mas o crédito... Há uma diferença. Ao meu ver, o crédito... Do Homem de Ferro tá com o hype que ele tá. É do Favreau. É do diretor do filme. Eu acho que ele tinha que receber carta branca pra fazer todo e qualquer filme de gibi que ele quisesse daqui pra frente, inclusive os que já saíram. Concordo. Imagina. Plenamente, nossa. Concordo plenamente. Porque o Homem de Ferro. Sabe por quê? Homem de Ferro é engraçado. Tem muita gente hoje que fala mal do primeiro X-Men porque. Horrível, mudaram demais a história, etc, etc, etc. O Homem de Ferro, ele tá com diferenças gritantes pra origem. E eu não tô falando... O pessoal tá gostando. É, eu não tô falando da origem, entendeu? Porque, tipo, sei lá, Extremis foi a quinta ou sexta reimaginação da origem. É, do ninguém sabe que guerra que ele foi... É, né? Entendeu? Então, eu tô pegando a origem dos anos 60, a origem do Homem de Ferro. O filme foi atualizado... Né, porque eles não podiam fazer aquela história. Mas tirando isso, tem diferença de personagem, assim. Mas o espírito da história foi mantido e o filme tá animal. Então, é bem isso que eu penso também. Tipo, diferente dos X-Men. Que imagine só se os caras iam fazer X-Men sem Wolverine. É. Beleza, vamos colocar o Wolverine, mas então vamos colocar a nova origem dos X-Men. Mas eles tinham que ter tido coragem de fazer o primeiro X-Men sem Wolverine. Não, mas poderiam fazer, eu acho. Só que vamos começar daquela fase Claremont, sabe? Da fase Claremont. Aquela primeira equipe com o pássaro do Vejante. Eu acho que daí seria o início perfeito. Até seria porque tem o lance da internacionalização, que é o que eles estão tentando fazer com o G.I. Joe, com Comandos em Ação. Nossa, esse daí é outro filme que eu espero, hein? Porque eu ruim pra cacete, mas eu tô louco pra assistir. Comandos em Ação, eles estão tirando completamente o lance do verdadeiro herói americano e colocando uma equipe assim, estão dando um foco mais internacional, que pra galera de fora tá ficando interessante, mas pros americanos eles estão xingando demais a produção. Então mesmo. Mas é, tipo, puxando de Homem de Ferro, perdão aí, mas puxando de Homem de Ferro pra gibi, eu tava lendo faz um tempinho que eu já não leio gibi, já parei e tal, tá daqui um ano, mas e tal. Daqui um ano? É, tem data pra voltar também? É, dia janeiro, fevereiro, daqui um ano. É porque tipo, eu leio scan, entendeu? E é muito chato você ficar toda semana baixando scan e tal, pra você ficar, tipo, atualizado na cronologia e tudo mais, perder nenhum evento e ficar, tipo assim, ligando tudo, sabe? Uhum. É chato. É que eu tenho mania de ler. Você sustenta essa porra, para de ler scan, cara. Agora descobrimos quem que faz. manda matar. Mas é uma faca de dois gumes, né? Porque ou Exato. Você baixa o troço e sabe que tá fazendo merda, mas fica a par, ou você tenta jogar limpo e comprar todo mês a revista na banca pra ligar a televisão de madrugada, de noite, no jornal da Globo e ver que o Capitão América foi morto. Exatamente. Não tem como, assim. Ele morreu? Porra. Putz, é spoiler. Ele morreu, olha só. Vocês gostaram da morte dele? Aliás, antes de discutir se eu gostei da morte do Capitão América, eu queria abrir um parênteses. E aí eu tô falando... Eu tô falando como leitor e não como tradutor da Mitos Panini. Editor da Panini. É. Foi uma jogada de marketing maravilhosa essa da Panini com a morte do Capitão América. Foi, eu não tô acompanhando nada da Panini. Não, porque assim, ao invés deles bancarem os, sabe, bobões e... Oh, o que será que vai acontecer com o Capitão América no final? Convenhamos, seria ridículo. É, né? Não, já tinha seria, mas assim, duvido que tava todo mundo esperando que a coisa ia rolar do jeito que rolou. É, ia ter uma, tipo, uma surpresa, não tem como. Entendeu? Eu aposto que devia ter muita gente por aí ainda esperando. Porra, vai ser ridículo. Devia ter gente já sentado no computador pronto pra entrar no fórum e falar assim, caraca, tô doido pra neguinho começar a dizer qual será a grande surpresa que eu vou destruir os caras. Sabe? E não, eles não só eles botaram em tudo que foi propaganda a capa da revista com ele morto, como eles ainda fizeram um site, tipo, isso aqui foi tão divulgado que até quem não lia gibi ficou sabendo. Exatamente, tipo, lá... Uma bola muito dentro isso, cara. Na época que eu tava no colegial, terminei o terceiro agora, e o pessoal, tipo, eu vivia com o gibi debaixo do braço, bem nerd e tal, eles viviam me perguntando, oh, então, você viu o Capitão América morreu, me fala aí, então que ele morre que eu vou comprar e tal. Aí chegou no final do ano, aí chegou mês passado, ou esse mês... Mês passado já todo mundo me ligou, nossa, eu adorei Capitão América, não sei o que, vou começar a colecionar, já assinei, já teve três que eu conheço e já assinaram o pacote Panini, já. É, pacote Panini Marvel, completo mesmo, e já tá tudo feliz aí, ó, tô levando o pessoal pro lado Marvel da vida. Isso por causa da morte do Capitão América. Marvel, o lado Marvel da força, né, cara? Exato. Engraçado, eu fiquei meio decepcionado com a morte dele. Eu fiquei decepcionado? O jeito que aconteceu, eu não gostei muito não. É muito rapidinho, não, mas, né? Mas foi melhor do que a morte do Super-Homem, né? É. A morte do Super-Homem tava escrito na... Não, é uma estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing, sabe? Tava escrito ali, faltava o gibi mudar o nome, sabe? Agora, o Capitão América, eu acho que não foi tanto, sabe? Não foi. Não, tipo, foi uma coisa... Na minha opinião, foi uma coisa muito rápida. Porque vocês vão ver mais pra frente... Muito simples. Muito simples. Simples não foi, não. Não, peraí. Mas foi simples comparado ao que deveria ser. Porque Capitão América é um ídolo, tipo, dele. Não, eu fiquei assim, porque... Vai morrer, e vai dar aquela marquetada geral. Continua, Red, pode falar. Não, porque o pessoal fica naquele esquema assim. Ah, porque Capitão América é bucha, porque, porra, é Capitão América. O imperialismo, os Estados Unidos é bucha, todo mundo é bucha, eu odeio os Estados Unidos. Mas eu não vejo como a morte do Capitão América. Eu vejo como a... Porque o Capitão América... Exato. Vai continuar. Vai, entendeu? É a morte do Steve Rogers. É a morte do Steve Rogers. E Steve Rogers era um cara muito legal. É bacanudo. Entendeu? Ele era, tipo... Você compara ele com o Steve Rogers do Ultimate e não tem comparação. Comparar ele com um agente americano. É. Como eu prefiro agente americano, claro. Com Clark Kent. É, Steve Rogers é bem estilo, sabe? É, bem Clark Kent. Mano. Bem Clark Kent, assim, entendeu? Que não eu... tanto, né? Porque o cara é tipo um não, humano, porra. Um super humano. Estão... Mas o Clark... Não, tô falando daquela criação de... Ah, é, sim. Sabe, de quase caipira, assim. Porque o Clark Kent é caipirão mesmo, né? Ele foi criado lá na fazendinha. Steve Rogers é, porra, nova-iorquino. Mas ele tem aquela visão de mundo, assim. Ele seria daquele jeito se ele fosse americano, brasileiro, inglês. Ah, nisso eu até discordo um pouquinho, porque eu acho que ele é daquele jeito pelo fato de ele ter saído do passado. Não, acho que ele é bobão, sabe? Bobão como. Porque vivendo nos anos que ele. Em Nova York, tudo. Nascendo em Nova York, ele seria um pouco mais sacana, assim, sabe? Mas essa é a visão que a gente tem de hoje. Na época, não era. Assim, descolado. O mundo, tudo bem que o mundo não era cor-de-rosa nos anos 50, mas não era como é hoje. Não, então, é bem isso que eu tô falando, sabe? Ele seria um pouquinho mais bobinho, sabe? Um pouquinho mais pros padrões dos anos 50, sabe? Mas aí é aquela coisa. Eu vejo assim... eu acho que o personagem... É, e aí o roteirista esquece de certos... Porque você pega, se você for pegar, não precisa nem ir longe, se você pegar a fase da Panini do Capitão América, aquela... Jabá. É. nem é porque eu não faço Capitão América. Aquela parte do início que foi pulada pra poder acelerar e entrar na fase do pós 11 de setembro, aquela equipe criativa do início, eles estavam fazendo um esquema assim, muito Capitão América super-herói, mas eles estavam fazendo Steve Rogers deslocado no tempo, que eu acho que é a caracterização correta dele. Eu também acho. Porque se a cronologia da Marvel tá sempre andando pra o Quarteto Fantástico ter sempre... sido criado há 15, 20 anos atrás, então Steve Rogers ainda tá recente saído do iceberg. Então ele ainda é um peixe fora d'água. Ele tem que sentir ter essa sensação de estar num lugar estranho, independente de onde que ele esteja, né? Exatamente. Entendeu? O que torna mais escroto ainda o final da porra da Guerra Civil, daquela Guerra Civil, daquele... do Especial 4, daquela porra daquela mulher idiota. Eu não li ainda, esse não, você não pode contar. Nem eu não li também. Então não vou. A gente mora aqui no eixo do mal, não chegou ainda. Isso não chegou, isso não é satirizado, esses especiais? Aqui é o eixo do mal. Que você tá falando do Frontline? É. Mas você fala de qual historinha do Frontline? Dos jornalistas? Da última, do Encrustado. Pô, mas eu passei até aqui, tá. Não tem nada a comentar, senão eu vou dar spoiler. Ah, aqui. Porque não é spoiler, é porque o Capitão América é preso no final da Guerra Civil. É. Nossa. Então o Ben e a Sally conseguem, sei lá como, uma permissão pra ir entrevistar o Capitão América na cadeia. E aí ele fala por que ele desistiu. Porque ele viu que ele tá. Aquela coisa, né? Ele viu que ele tava fazendo besteira. De continuar brigando, porque a coisa saiu de controle, ele começou brigando por uma coisa e acabou virando tapinha de super-herói, coisa e tal. E a Sally faz um discurso tão idiota pra ele, querendo dizer assim, tipo... Isso é de moral. É, que a versão dele dos Estados Unidos não existe, mas ela usou uns exemplos tão imbecis... É o Jenkins que escreve. Né? É o Jenkins. Então, tipo, uma coisa eu acho que eu achei outra coisa. A única coisa aproveitável desse Frontline é a história do Speedball. Porque mais pra frente o Warren Ellis ele vai aproveitar bastante dessa história. Foi legal. Aí é jabá, eu não posso ficar falando muito. Porque foi o que... Então, né? Mas eu acho que é a única coisa que é aproveitável. A outra coisa que eu odiei muito nesse Frontline foi o Stark. Não, isso é uma discussão que eu queria. Que era o que eu queria falar da Guerra Civil. Que a Guerra Civil acabou. Todo mundo leu a Guerra Civil inteira, né? As 7 edições. Aqui chegou só a segunda ainda, vocês vão com calma. Porra. Segunda, que coisa que você viu? Pode falar. Pelo amor de Deus. Pode falar que eu li. Ah, tá. Esse mês já começou. Porque eu também não sei, porque como eu tô assim, hoje eu comecei a traduzir. Ontem eu comecei a traduzir a Avante de Maio. Então eu não sei exatamente em que ponto na banca que tá, entendeu? Mas fazer uma pausa aqui, só pra deixar uma reclamação. Não vai reclamar. Tá contando a história aí, o Red. Eu tava trabalhando esses dias, trabalho chato, a mulher reclamando pra mim da vida dela lá, e chorando. Aí ele entra no MSN e vem o Red e me pergunta, cara, como é que traduz o Anel do Lanterna Verde pro português? É só quando passar aqui. Tô trabalhando duro lá, um negócio chato. E ele lá, a dúvida do cara. Temos um suspeito pro M louco, hein? Aí, ó. Oi, tá vendo? Tá vendo como é que a gente descobre as coisas? É, aí, ó. A gente pensa que é malandro, mas eu tipo, uma coisa. Aquele cara é chato. Aquele cara é chato. Eu nunca vi ele no fórum, tô precisando sair um pouquinho da off. Ô, patrão, pega o IP dele, patrão. Vamos voar o IP dele, patrão. Pega o IP dele aí, vamos ver onde que ele é e... O problema é que não adianta negócio de IP, sabe? Porque eu mesmo, você vê meus IPs, né? Tem uma porrada lá. Eu mexo no Miolo, uns 10 computadores, uns 10 computadores diferentes, sabe? Eu mexo no trabalho, eu mexo em casa, eu tenho 3 computadores aqui em casa. Nossa, tem mais computadores... O esquema do Miolos é tudo com o ano do patrão. O DD, ele brinca, fica brincando. O Chuck é ele. Eu acho que só eu sou de verdade ali. O resto é tudo alguém me enganando. Nem vocês existem. Não é engraçado. O Agria tava falando comigo hoje. Ele disse que esse cara, ele já foi banido do Panini umas 8 ou 9 vezes. Ele tem zilhões de IPs diferentes. Inclusive, eles acham lá, eles fizeram umas investigações. Eles acham que é toda uma turma do MBB. Que é como se fosse tipo esse M louco é uma representação de várias pessoas que vão falando merda assim pra irritar, pegar no pé do pessoal. Eu vou usar. Eu acho que não, os caras tá mais sossegados. Vou dar uma pesquisada lá pra ver se é realmente o MBB. Porque eu acho que o pessoal do MBB eles falam, mas não chegam a tanto, entendeu? É, eu não sei, é aquela coisa, né? A gente ouve de um lado, ouve que tipo. O Agra viu a confusão que deu, que começou por causa dele, porque o cara entrou pra falar mal dele, e... Entendeu? Mas enfim, isso aí é assunto de... Vamos falar do Stark, safado do Stark. Então, o que eu ia falar, a Avante desse mês, se eu não me engano, já começou com o Stark, já saiu o Homem de Ferro na Avante? Já. Aqui ainda não. Não tem ideia, a última capa era o Homem de Ferro assim, não era? É Homem de Ferro, agora. Então, desse mês é Homem de Ferro. É a que vai sair em março ainda. Pode falar. É a que vai sair em março, é isso? Não, mas todo mundo sabe que ele vai ser diretor da Shield, né? Não era nem isso que eu ia falar, mas tudo bem. Ele vai ser diretor da Shield, né? Então, pra mim é o maior erro da Guerra Civil. Na minissérie, o Stark tem uma faceta. Na revista dele, ele tem outra. É. Na Frontline, ele tem... Assim, umas 3 ou 4 revistas saíram no final da Guerra Civil com o tema o verdadeiro motivo por trás da Guerra Civil. O maluco tem 5, 6 verdadeiros motivos. Mas, tipo, eu não... Tipo assim, o que eu achei... Perdão, pela demora. Mas, tipo assim, E assim, eu perdi a palavra. Acha a palavra. A narrativa do Mark Miller, ela, tipo não, assim, ela tem um buraco. Mas como que é uma coisa que eu nunca ouvi. Peraí, calma, Capitão. Ele vai perder o fim da meada de novo, Raigalf. Deixa ele terminar. Não, peraí. a narrativa do Mark Millar era completamente cheia de buraco. Eu acho que o problema aqui foi esse. Eu acho que se colocasse o Wendell e o Millar junto, eu acho que ia ficar algo mais concreto e não ia ter essas ramificações. É a minha opinião. Mas como é que é o Millar teve foi a cabeça de... Dizem que foi a cabeça de tudo, né? Ficou meio assim desburacado e no final cada um quis preencher de um pouco, sabe? Cada um deles deve ter sentado lá e falou: vou fazer o finalzinho da Guerra Civil que eu queria fazer. Aí quando vão colocar o Stark malvadão, vão colocar o Stark diretor não sei do que, blá blá blá blá. É a minha opinião. É porque fica esquisito, entendeu? Você pega a revista do Stark, a dele, a do Homem de Ferro, e ele tá todo tristinho. Porque, pô, tô me vendo como bandido, não sei o que, mas eu vou fazer o melhor de mim pra melhorar o mundo. Aí, tu pega na Poderosos Vingadores, ele tá todo meninão. Tu pega na Novos Guerreiros, ele é o bandido, sabe? O cara do mal. Na Frontline é a mesma coisa. Aí, nessa Guerra Civil, essa última, Especial 4, tem a história... Que é a confissão. São duas histórias. É a confissão do Homem de Ferro pro Capitão América. É a confissão do Capitão América pro Homem de Ferro. Ótima essa edição. Puta, que edição boa, cara. É o Bendis que fala, não é? É o Bendis. As duas são do Bendis. Ótima, cara. E as duas dão duas interpretações, duas personalidades do Stark. Então, sabe? Ou o maluco, sei lá, é Skrull, ou ele tá com um problema muito sério na cabeça. Escondido. Mas é isso, entendeu? Eu acho que o que eu gostei dessa confissão é isso, que ela te dá dois pontos de vista. Mas eu até coloquei, eu até escrevi um post lá no fórum falando que, brincadeira, né? Mas falando que cada revista seria um Skrull diferente do Tony Stark, né? É, porque tem cara mesmo de ser. Que tá ridículo isso. Bom, a única coisa que eu espero é que não seja na revista própria dele, porque a revista própria mais pra frente eu acho que é obrigatória qualquer um ler, porque é a melhor revista da Marvel. É, engraçado, eu já traduzi. Nossa, cara, a tua voz, cara, parece... Opa, vou falar então. Parece o quê? Tá parecendo um robô, ai. Cara, tá meio estranha a voz. Ai, obrigado. Acontece, não é assim mesmo, é meio pode. É, o Tron é o Tron, entendeu? Meio Stephen Hawking, você... Você viu que eu fiquei com raiva do final? Foi do Capitão América desistido. Mas ele só desistiu porque é americano. Porque se fosse brasileiro, vocês sabem que não tinha desistido. Ele ainda tinha falado pro Capitão. Peraí. Eu sou brasileiro. Abre aspas. Se ele fosse brasileiro e palmeirense, né? Exato. Também, ué. Lembrando que amanhã eu vou estar lá em Ribeirão e quem estiver assistindo o jogo, procura alguém de verde lá que sou eu. Vamos procurar alguém de verde, sim. Vai estar aqui em Ribeirão? Fechou um shopping então. Vamos lá? Ah, vamos, ué. Passa lá na porta do estádio, depois eu tô de verde. Ah, com certeza, já tô indo lá passar na porta do estádio, tô lá esperando. Eu tô de verde. Depois a gente combina nosso encontro, deixa pra depois. Okay. Bom, vamos continuar aí, Red. Isso. Mas você quer ver uma coisa interessante? Todo mundo disse que o Millar, né? Mark Millar, foi o cabeça da Guerra Civil e que ele mais ou menos estava controlando tudo. Agora, por que que a coisa não funciona igual, no caso, a 52, que foi foi uma equipe que controlou e o troço foi controlado do início ao fim. Coerentemente. Porque lá é menos série. É um editor só, eu acho. Não sei quantos editores tem. Não, o problema é que são, pra cada três revistas tem um editor, não é? Alguma coisa assim, né? Tem um grupo de revistas e um editor. Não, mas DC é assim também. É, na própria sei, então, mas 52 era quantas sagas? Era quantas escritores lá? Uns. Não, é, então. Um editor só. 52, eu acho que perdeu. Salvo engano, se eu estiver falando besteira, ignora. Mas eu acho que 52 teve um editor próprio. Tipo, teve. Por incrível que pareça, a organização das sagas da DC é mais, tipo. Mais coerente. É mais coerente do que da Marvel. Você fala agora. Bem, isso é essa palavra. Né? Crise Infinita, porque Crise Infinita não é coerente. O Stark é uma bosta, mas eles têm uma equipe, é bem mais organizada, sabe? Mas os Tains da Crise Infinita foram assim, iguais os da Guerra Civil, descontrolado? Não. Não, mas eu acho que o excesso de Tiens, sei lá como é que fala, prejudicou. Mas é passado, passou e tá lá junto com o Dinastia M no fundo do baú. Não, porque, tirando a revista do Aranha, que foi ligada realmente, o resto, quarteto, cada edição o Reed tava fazendo um troço completamente diferente do que ele tava fazendo na... Não foi no nível de Dinastia M. Dinastia M perdeu completamente a linha. Aquilo foi tosco. Eu gostei. Não. A saga principal é boa. A saga é legal mesmo. A saga não, é legal. Os Tains é se chamar leitor de idiota, pô. O que é aquele Tain do Homem-Aranha? Eu não li, graças a Deus. Pô, o que é aquilo, cara? Não. Eu só tô ficando esperto. Não, eu não compro. Eu olho pra cá porque eu sei que é ruim. Eu não compro. Eu não leio Homem-Aranha, então não sei que... o que acontece. Eu, só que naquela época eu não li, porque eu sabia que era ruim. Eu não leio Homem-Aranha pra não ter que ler só Amazing Spider-Man. Porque eu acho que é a única que salva ali. Desculpa, Red, sei que você é fãzaço do Aranha, mas... Não, é mas até eu sei que... Ultimamente melhorou. Até eu sei que tá triste. E eu sei que vem... Infelizmente eu li o spoiler e eu sei que vem coisa pior por aí. Falando em Homem-Aranha, eu li uma coisa muito triste numa revista esses dias. Muito triste, não, muito tosco. Uma das anteriores, que o Camaleão tá querendo enganar a Tia May lá, falando que ele tá fantasiado de Peter, não é fantasiado, é transformado. É os biscoitos. Aí ela, conversando com ele, ela descobre que ele não é o Peter. É os biscoitos. Engana ele no chazinho. Nos biscoitinhos. Que eu li. É muito bom. Então, depois da Tia May de Armadura do Homem de Ferro, não precisa esperar mais nada, né? É. Eu não li isso. Eu sabia que ia aparecer ela de Homem de Ferro, eu não comprei porque eu não queria ver isso. Aquilo foi tosco. A dos biscoitinhos envenenados. Os biscoitinhos envenenados foram legal, mas aquela do Homem de Ferro foi tosco. Foi. Biscoitinho envenenado foi legal. Não, os biscoitinhos envenenados foi legal. Tia May ficou sagaz depois que ela rejuvenesceu. Bem bolado. Então, começou a andar com o Jarvis, né? Porque você vê que o Jarvis... Olha quanta merda o Jarvis já aturou naquela mansão. O Jarvis é malandro. O Jarvis, depois da surra que ele levou dos mestres do mal, ele sabe se virar. Escruvo, isso pode ser. Pra aturar aquela galerinha do mal lá, não tem como, cara. Escruvo, não tem como. Boa. Concordo. Não, já comentaram já que o Jarvis é escruvo. Tem... Aliás, aproveitando o tópico, sem entrar em spoiler, eu queria reiterar que o Inukchuck é um desgraçado e devia morrer. Chupa Inukchuck, morre. Porque ele botou... O relator. Ele botou a raia de um spoiler, tudo bem que eu fui imbecil e apertei o spoiler. Mas ele botou um spoiler que não tinha muito a ver com a pergunta que foi feita no tópico do Tira Dúvida. E me contou o troço que, porra, eu tava... Tá quase chegando, eu já tava quase um ano. O que é? Negócio da Electra. Ah, The Electra? Filha da puta, hein? É. Do quê? Caramba, eu sabia disso. Negócio do que eu não vi, pô. Negócio da Electra. Porque perguntaram por que a Echo caiu na porrada com a Electra no Japão. Se a Electra, teoricamente, é herói. Aí falaram que é porque a Electra tá no comando do tentáculo e a Echo tava se metendo no submundo do Japão, e aí a Electra foi tirar a satisfação com ela. Aí o desgraçado vai e bota no spoiler o que, que vai acontecer daqui a 3, 4 meses que não tinha nada a ver com a porra da pergunta. Mas ele colocou na pasta spoiler ou... Não, ele botou com a ferramenta. Eu fui idiota de apertar o negócio, entendeu? Aí, patrão, ele tem uma reclamação. Não, mas ele colocou na pra ele. Pasta. Pode ir lá, patrão. Não, mas ele colocou na pasta spoiler? Não, tá no tirador. Na pasta. Tá no tópico do tirador. Ah, no tirador. Você vê como o patrão conhece. Tem que acompanhar mais de perto, patrão. Por isso que tá tendo tanto problema no fórum. Na minha época não era assim, cara, não. Fala a verdade, cara. Ó, a gente tá... Sempre quando entra, tudo bom, sim. E esse The Love Guru, eu tava com medo.